63, 67. Eu falo 05, libera a direita no 21, no DC19. Livrão 219, tá 3486. Decola da 10, curva à direita, controle 120, décima 8, aciona 5040, corteja. Dado conforme solicitação no 60, conquista o perfil da Arbor após DCT. Decolagem da 10, controle 1208 e transponder 5040. 5221. Cortejamento correto, chama para pushback isolamento. Camarada, 5221. Salve, Salvador, bom dia, até 3486, livrou na época. Bom dia, 3486, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Sim, táxi via Alfa, repartente da Juliette, até 3486. Vou fazer uma live da chinela ali, mas tem, mas foi na casa. Salvador, TAN 3304, pushback e acionamento posição 4. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, 3304. Estabilizando o meu LS 631, da UF. Oi, Xanã 631, Xanã Torre 19, decimal 6. 86, graças a Deus. Estabilizado, ILS da 10. 6301, continue a aproximação, informarei com o Salif. 6301. Da Juliette, 3486. Mantém posição, aguardando a liberação do seu portão. Mantém posição aqui na Alfa, 3486. Sim, tiver 2D5, chama controle no 20, decimal 8. 208, vai chamar grátis, um bom dia, 625. Grátis, eu também. Olhe Salvador, Xané 6225, bom dia. 1129. Eu ia calar, acho que eu tô na grátis. Sai da bomba, corda bonita. Bomba, corda bonita. Qual a última posição, Sérgio? Alvo Cosmo e após Nixa. Comissário Nixa, ok, grato, 62 aqui. Táxi via Juliette, portão 612. Chinar 6301, vento 140 graus, 129, informa pista molhada na segunda metade, pouso autorizado no 0, checa 3. Entre autorizado pouso, marcha atrás, 6301. 304, não escuta? Ciente, 3404, mantém. Tem estimado para o início do pushback? Tá pronto, pode sair agora. Ciente, já estava autorizado o 3304, chama para o táxi. Ciente, 3304, autorizado. Salvador, bom dia. Tá 3859, Copa Curitiba, informação Lima. Bom dia, 3859, autorizado Curitiba, nível 360, via Upper Zulu 21, saída Arbor, Elefa, Sagaz. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5037, coteja. Autorizado Curitiba, 360, Pesuru 21, decola da 10, com curva direita, Arbor, Elefa, Sagaz, 1208, controle 5037 no transponder, UTA 3859. Protejamento correto, chama para pushback isolamento. 13 no 1, sala do 1, libera direito no 2 1, décimo 9. 2 1 9, direito, 6, 3 1 9. Para o táxi, tem o B173, autonomia 3 horas e 45, alterna com o filho. Sente 173 a bordo, altímetro no 0 noite, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no noite, decimal meia, bom voo. Sente, meio 18, Índia Alfa, ponto de espera 18 meio. Bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, reportará a 6301. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. Dá a previsão para o push e acionamento 1605? Agora autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, 1605. Da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. 7631, aguardando, Juliette. Como é o portão? Para o 6319? É o 10. Ah, o 10, gente. Torre Salvador, bom dia, teu 3304, pronto, espera pronto. 3304, a linha e decola, pistão 0, vento 140 graus, 129. A linha decola, o 3304. Está livre, exceção 1, meu pé. Gol 1888, acionando identificação, autorizada chegada a Mari. Você para o nível de 050. Identificou Mari 050. Azul 4299, chame Centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 325, obrigado. 04, decolado zona 6, controle 120, versão 8. 208, obrigado, boa semana. Obrigado, você também. Obrigado, amor. 3304, cordial bandido, perfil da Armor. Tá, 3304, contato radar decolagem, sul para o nível de 380, na saída Arbo, Elefa ou FIP. Tem ativo, se possível, fita na proa. Gente, 167 a bordo, altímetro 108, táxi via Índia Alfa, do ponto de espera Torre 1-6, bom voo. 1-8, desse 6, Índia Alfa. Curva à direita, vou direto a Lefa. Eu ativando a Lefa, tá? 3304. Nome é 225, chamo Centro Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. 2005, alterna 2545, você não é 6225, obrigado, boa semana. Mais desvia à direita, vou no 888. No 888. 88. Próximo ponto, espera gol no 605. A 312, nós temos 151 a bordo com 3 horas e 24 Natal. Via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, esse homem é bom voo. Índia Alfa, esse primeiro ponto de espera, vem a 312, muito obrigado. O vai aguardar a aeronave da companhia que vai passar no táxi, já iniciou. Gente, só uma informação. É quem que define o box pra ela? Já afirmo, não somos nós, é o centro de operações que é da Israel. Mas qual o critério que eles usam pra definir o box? Sim, única. É um trato da Infraero com a empresa. O único critério que eu sei que existe é que o setor da frente é preferencial para aeronaves menores devido à característica do gate. É o único critério que eu conheço. Ah, tudo bem. Obrigado. Tá ruim, mas pode piorar. Solo Salvador, Web 6729, informação Lima, Guarulhos. Sem sede prevista da ELE da Bridge, aguarde cópia. Aguardando cópia, Webjet 6729. Tráfico Salvador, bom dia, tá 3487. Cliente da informação November. Gente, sede prevista da Euleda Bridge, número 2 para cópia. Tá, se escuta. Controle Salvador, muito bom dia, é o Loa 982 com informação Lima, cruzou 200 para 160. Voo 1982, acione a notificação sobre a chegada da Mari, esse é para o nível de voo 060. Mari, descendo para o 060. Para a cópia, é 6729. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5045, coteja. A Euleda Bridge, descendo para 360, voo no 605. Qual é a Euleda está mantendo o teto sobre a Duna? 10, via Antônio 60 graus, 07 lá. Decola, pista no 0, 63 ou no 2. Chama para pushback o isolamento. Chamará o 672 lá. 3487, pronto para copy? Confia. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Zulu 16. Saída da EL e da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5044, coteja. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Zulu 16. Saída da EL, transição Leda Bridge, decolada 10, curva direita, 5044 no transponder e o controle 1208, 3487. Protejamento correto, chama para pushback isolamento. Reportaremos, senhor. 3487. Agora com centro Recife, 1208 e alternão 2060. Colô, 2, 3, controle 1, 2, 0, 2, 1. 2, 0, 8, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, Oxané 6312, cruzando 1300, perfil Puka. Oxané 6312, contato radar na decolagem, sul para o nível João 350, saída Puka Caju. 350, Puka Caju, 632. Consegue descida, 1882? Bom, 1888, desça para 2000 pés, ajuste no 018. Ok, 2908. Vai 202, controle. 500 pés, confirme. Está autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. Batalha estabilizada, 988. Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, quem está na venda? Prossiga, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec está de Cairo Lourenço para Salvador, está com 7 a bordo, acionado 0161 na proa de Veras, na proa de Paris. Vitor Mike Quebec, mantém-se em condições visuais, com 1500 pés, reporte Paris. Mantém 1500 pés visual, reporte na Paris, Vitor Mike Quebec. Bom, 982, deixa para o nível 050. 050, gol 1982. Olha para o A e tá, está presente, está recebendo uma formação em cima de Mari. Solo Salvador, Webjet 6729, portão 2, pushback assunto. Autorizado, chama para o táxi. Chamará para o táxi 6729. Tono 888, então temos um helicóptero próximo à duna, não interfere na sua aproximação, está mantendo 500 pés. Obrigado, 88. Alô, tá 3859, puxa acionamento, portão 09. Autorizado, chama para táxi. Ano 25, ano 3325, gol 1605. Direta rotatória para o Victor Mike Quebec? Oi, direta rotatória, Victor Mike Quebec. Direta rotatória, Victor Mike Quebec. Quebec na recepção, modo alfa, nem chá. Quem está fazendo o teste aqui, Quebec? D5092, prossegue na área. Deixa para 2000 pés, a gente nos leva no 8 e boa no 982. 2000, nos leva no 8. Controle, confirma que você recebe o modo Charlie Alpha do Quebec? Negativo. Só pra só, o Victor Mike Quebec está 9.4 milhas, se aproximando pelo setor sudoeste de, da rotatória. Passando agora o vertical da ponta de Maitá. Mantendo 1.500 pés. 3859, 180 a bordo, perna Campinas, 4h30 de autonomia. 180 a bordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa. No ponto de espera, Torre 18, esse momento é bom voo. Índia Alfa, 186, obrigado, bom dia, 3859. Assim que eu recebi o modo Charlie, poderia afirmar ou poderia confirmar para o Victor Mike Quebec? Ah, com certeza. Senta Quebec, se não receber assim que pousar, vai consertar lá na, na empresa. 9-0, baixou e travou, voo 982. Passagem do Airbus da TAM, na retaguarda, autorizado, chama para o táxi. Tomara, 5221. É 3-1-2. Salvador, Webjet, 6729, ponto de espera da 1-0. 6729, revisual com barulho da Gol final 1-0. Afirmo. Após o tráfego da Gol ali, mantém pista 1-0, 6729. Aliás, manter após a passagem do tráfego da Gol, 6729. Pô, confirme o tipo de equipamento que você usa a bordo. Usava cabeceira no sete, Vitor Mike Quebec. Tá, avisa o campo, Quebec. Vitor Mike Quebec, completa o sinal LST na torre. Ó, corrija, chama até agora, é o número de Valmeiro. 26 graus, Quebec. O Vitor Mike Quebec. O Vitor Mike Quebec ingressa no final da 17. Ingressa no final da 17, Quebec. Como é que é essa? Acione 0224. 0224, Vitor Mike. Eu vou tomar Quebec. Eu vou ter essa possibilidade. Estará estabilizado, 982. Dois, recebe o modo off charge do Vitor Mike Quebec? Negativo. Enter Quebec, está na final de 2 milhas. Desloca na nave cruzando o Estão na 7, Quebec. Sim, Vitor Mike Quebec foi autorizado na 7, Ventuno 50 graus, 069. Autorizado na 7, Quebec. Descida, ingresso aos corredores visuais. Descida ali. Uno 982, continue a aproximação, informarei pista livre. O jogador está regressando para o jogador? Eita, 29, 8, 8, 8. O regresso? O jogador está regressando? 61, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador. 161 a bordo, altímetro 108, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, sinal 6, bom voo. Via Índia Alfa, no ponto de espera 118, 5221. Salvador, 888. 888, prossiga. 888, livre. Sente táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, chamando da Juliette. Guardião 02. Guardião 02, ciente, retaguarda do tráfego da Gol, cruza final da 10 e chama na final do GRE. Ah, tá guardando o tráfego, que é São Jesus, cruza final da 0024, Guardião 02. Uno 982, autorizado na 0, 150 graus, 069. Ciclado 35, controle 208. 208, 6729. Bono 982, copiou? A sua externa vai travando, livre pouso? Afirmo, livre pouso no 0.